Um jardim, um coreto, a música e a saudade há 12 anos, com a sua audiência e sua participação. Mais uma vez, obrigado, amigo Rudinei Alberto Bertocco, da cidade de Brotas. Na audição de hoje, nós focalizamos e estamos focalizando ainda CDs maravilhosos que nos foram enviados pelo amigo ouvinte da cidade de Brotas, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, Sr. Rudinei Alberto Bertocco. Nós vamos enfocar encerrando esses CDs maravilhosos que nós recebemos do grande colecionador e amigo, Sr. Rudinei Alberto Bertocco. Muito obrigado de coração, focalizando a saudosa cantora paulistana Isaurinha Garcia, que foi esposa do organista Walter Vanderlei. Gravações maravilhosas reunidas nesse CD da RCA Victor, nos dando o talento e a saudade de Isaura Garcia, que canta do Ari e Lamartine Babo no Rancho Fundo. Isaura Garcia, do Luiz Peixoto, que gravação antológica, linda flor, ai, ioiô. E ainda, Isaurinha Garcia, finalizando esta pedida desses CDs maravilhosos que nós recebemos do Sr. Rudinei Alberto Bertocco, da cidade de Brotas, um grande amigo nosso e desta audição. Isaura Garcia, com o conjunto vocal Os Namorados da Lua, conjunto este que era do Lúcio Alves em sua carreira promissora, em seu início de carreira. Lúcio Alves também assinando ao lado do Haroldo Barbosa, composição, gravação antológica Isaura e os Namorados da Lua, de Conversa em Conversa. A dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta de mágoa, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que da tarde no sereno espera a lua no terreno, tendo cigarro por companheiro. Sem um aceno, ele pega na viola, e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos internaram-se nos ninhos, de tão triste essa tristeza enche de treva a natureza. Tudo por quê? Só por causa do moreno, que era grande e hoje é pequeno para uma casa de sapé. Se Deus soubesse da tristeza lá na serra, mandaria lá pra cima todo amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade só por causa do que até fez do rancho fundo o céu melhor que tem no mundo. O sol queimando, se uma flor lá desabrocha, a montanha vai gelando, lembrando o aroma a cabrocha.